torcida que move, faz o povo dançar. Tá tocando DJ antes da visão, vai detonar. Sou tua menina, amante, mulher. Eu faço tudo que você quiser. Vou pra uma festa pra te encontrar. No Dope Som eu vou te amar. Vem girando, rebolando, que eu vou me apaixonar. Tô na festa com você, tô curtindo esse som. No comando de piano, sou no meu Dope Som. Vem pra cá, Titi, vem pra cá dançar. O DJ Anderson tocando na batida sem parar. Vem pra cá, Titi, que o embalo é bom. O DJ Anderson tocando nesse puta som. Vem pra cá, Titi, vem pra cá dançar. O DJ Anderson tocando na batida sem parar. Vem pra cá, Titi, que o embalo é bom. O DJ Anderson tocando. Vem girando, rebolando, que eu vou me apaixonar. Tô na vista com você, tô curtindo esse som. No comando de piano, sou no meu Dope Som.